que alguém lhe conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que sentia por você na fase que nós começamos, agora sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Sente nada, isso aí é ego, agorinha passa. Melhor medir direito as suas palavras. Só promete amor quem sabe o que é amar. Sente nada, cê quer bagunçar minha vida organizada. A minha cama hoje tá ocupada. Não vou te dar chance pra me machucar. Já isso aí é abordada. É melhor já ir se acostumar. Na madrugada, celular. Foi só eu quem vi a sua ligação. Já te falei que tô com um novo amor. Agora é tarde pra querer de volta o que tinha nas mãos. Não adianta fazer voz de choro. Você dizia que não me amava. E agora vem com esse papo que sente minha falta. Sua ligação. Já te falei que tô com um novo amor. Agora é tarde pra querer de volta o que tinha nas mãos. Não adianta fazer voz de choro. Você dizia que já não me amava. E agora vem com esse papo que senti minha falta. Deixou.